passeio Trincaferro Paraguai, se divertindo no mato. Passarinho de muita fibra. Canta bem rápido também esse passarinho. Mais pra cima tá o guará. O mato tá vindo aí, boiadeiro. Afastar um pouquinho desse vinho. Boiadeiro já veio na gaiola, já levou umas pegadas do guará ali, já não quer vir mais não. Vamos ver se ele vai voltar de novo.